Avião Gerente, livre ascensão para a região 130, mantenha o setor oeste da ilha para ascensão. Estamos sete, ponto final. Autorizado o circuito pela esquerda, reporta final 97 novembro. Meia dúzia de milhas para a posição coral, subir para dar encerrado, mas ele veio de voo 100, chame Léo, 1201. Desça para 2000 pés, ajuste no 013, está autorizado o ILS. A pista 2 tem o glide, cabeceira deslocada 380 metros, reflexo estabilizado. Gente, ILS tem o glide, a contração dos agentes 316. 1256, centro Recife, 12545, antena 12685. 1285. 1256. Eu vim em contato com a DAR 625000 no Brasil de Salvador. Vou na prova de 1046 para a chegada BR, ajustamos 0 no cruz, repete para a descida. Vídeo geral, ficou em Meteus 3-2. Autorizado de circuito pela esquerda, é a porta front gira base. Como 5, contato radar de colagem, subavia da para o 360. 360, entendeu? Está livre aí, o radar presente? Pode ver, não está vendida. Obrigado. Para o funcionamento do meu filho. Chega o carinho de puxilete, chega o cuidado. Está no localizador, o meu 3-2-0. Chalé 632, meia complexo final em Chamitone, 1895. 2.95, obrigado. Salvador, boa tarde, Chalé 6326, está no localizador. 326, a parte da entre a cidade. Reportar a 6326. Rodelli. 0 no 3. Negativo, mantenha o perfil, aguarde. Aguarde para a primeira carreira. O Juliette Sierra. Acione o transponder 01-25, mantém a ponta para o Estapão, reporte pronto para a descida. SR, contou o controle, essa é uma transição de 0, 1, 2, 5. Tem uma quilo de lidez, tá para 4 mil pés, ajuste na 0, 1, 3. Livre pouso na 1, 0, com a cabeceira deslocada, né? 3, 2, 3, tem um tráfego 4 milhas, mil pés abaixo. Já pousou no 7, Xenome 326. Ok, obrigado. O Rio Renato só nos 35 no corte 44 de frequência. Tô em base 2 pontos, gente. Novo. Campinas 340, via Rampo número 0, pessoal da Fiscal número 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva, 1198 controle, 5575 responde. Correndo, chamei o pushback firmamento com a 065. Chalé 6142 para o táxi. Estamos com 130, 200 ao Serra Natal. 200, a gente chama 013. Você pode para ingresso no pátio principal, Alfa Tango Tango. Alô, Salvador, boa tarde, 6326, Chamé na Eco. 6326, você segue em Alfa, Chamé e Juliette. Alfa, Chamé e Juliette, 6326. Tá. Do cruzamento, reposta a taxa de alta para ingresso na Alfa, 807. segue táxi contando parte principal, Lima Mike Quebec, na Quebec chame a torre 1895. Boa tarde, Xenemia 3, correção 6142. Xenemia 142, boa tarde, a Lima tem capiceira no zero deslocado. A Lima tem capiceira no zero deslocado. Xenemia 7, consegue táxi via Alfa Juliette, mas principal índia de Alfa. Com esperadão no zero, torre 1895, Kennedy no zero, no 3, Unico 07. Xenemia 326, Juliette portão 01. Juliette 01, né? 326. 3395, Xenemia 3. 9666, desça para 2000 pés, ajuste no 013. A minha mãe comprou o controle. Superior 2000 com 1003. Hotel Juliette Sierra, desça para 500 pés, ajuste em Salvador 1012, repete através do Tuaçu. Então, 3154, desça para o nível 050. Xenemia 142, Ecológico 41, chama o controle, 1993980, bom voo. Confirme, 118, do Revo? 119,80. Já, já, pô. Autorizado, prossegui até a Baeté, acessa na frequência livre, Alfa tendo tom. Mantenha 2509. Uma... Controle, Xenemia 1142. Xenemia 1142. Contato radar na decolagem sobre as vias, sai da PUCA para o 350. Sai da PUCA 350. Uma que usou e fala transitada. Ativa número 3 na aproximação, mantenha 1809 no perfil da chegada 10. Seguinte. Altura Mapuca, chama 6361142? Vai na praia de Puca, o Xenemia 1142. Quase, obrigado. Negativa número 2 na aproximação, aguarde o vetor. Autorizado, Lene, coloca o terceiro deslocado, pistão 0130 graus, 109. Rafael, meu, Sérgio, reporta autorizado, circuito pela direita, 107, a porta de base final. do plano de voo. Levada 10, primeira curva à direita. Saída Dael, Leda e Irumi. 198 controle, 50 no 5 transponder. Pega de 108. A gente faz 108, reporte o homem fora. Autorizado via Golfinha 77. Decola 10, primeira curva à direita, saída da El, Coral. 198 controle, 5011 transponder. Ok, 240 Léo, Zé Golfo 677, decolada 10, curva à direita na Dael Coral, transponder 5011, 4198, gol 2009. Correto, senhor Pushback, funcionamento. Resumo 5-4, eu separo 2 mil pés, ajuste na 0-1-2. Aqui no Zulu, deixe manter 4 mil pés. Após o mês, está utilizado 2 mil pés. Ajuste no 0-1-2. O hotel Juliette Serra, de base para final 17. Autorizado com os pedidos do site, hotel Juliette Serra, vento 160 graus 08. Obrigado por todos, hotel Juliette Serra na 17. Bom dia, boa tarde, 966, 3 milhas de cima, abaixo. É, ainda não está embaixo, mas eu já lhe reporto. Gente, bom, 1996, continua fazendo a utilização de pouso, só uma cabeceira de locado de 380 metros. Ok. Secundária, 12685. Afirmativo, 2645, até 2685. Obrigado, doutor. 4462, acione identificação. Passando lá, já usou o último, acessado disso, metade do tempo. Fazer 08, deixa para a distância de Vera Cruz, só pode cruzar no 4106. Azul 4462, contato radar 6200 milhas. Sudoeste de Salvador, vai na Praia de Mário para o que está chegando a Mário e ajustamos 013, reporte pronto para descida. Valeu, Lina Cruz, o Lina Cruz, o Lina Negativo, Zulu, desça inicialmente para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado para ser descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado em LS, exceio da pista 1.0, seu glide captura deslocado 380 metros, repórter estabilizado. Tá, 3154, torre 1895. Torre Salvador, tá, 3154, 2.5 do céu. 3154, ponte externa. Gente, então missão cancelada, limpo para autorizar o cruzamento da 1028 para o pátio militar, limpo para o 07. Nós minha meia para seguir a partimento da Juliette. Operação para o Cruzeiro no Juliette, curva à direita para o 045, limite localizador. Direita para o 045, limite localizador, 1.4462. O 4462 saliu da restrição de velocidade. Torre 1895. Aguarde, 209. Passada. Próxima Juliette, por 966. 966, Juliette, portão 9. Juliette, por 9. 009, cruzeiro em curso de solo, que é a cruzeiro nave da companhia, parte ano 09 à sua esquerda, está livre pushback no 8, chama para o carro. Afirmativa, fazendo a nave 09, vai verificar chamar a carta do 2009. Azul 4462, vista para 2000 pés, azul chama 012. Azul 012, vem, vista para 012, azul 4462. Azul 9. Óculos Lua, autorizado pouso, piscina 0, cabeceira deslocada, vento 1140 graus, 0 menos. É, Celina, Rio Zulu. Azul 54, prossegue Alfa, chama esse da Juliette. Aracaju, 230, Guajicota. Resolução 4, Juliette, posição 5. Juliette, posição 5, 34. Boa noite, 4, pronto. Salvador Aracaju, 230 nível atualizado, decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 1198 controle, 5026 transponder. Autorizado 230. Correndo achando depois de acionamento. Alguns para chegar da ponte, o ajuste no 012, disparando no 0620. Prossegue táxi até através do gate 05, voo 2009. Até através do 05, voo 2009. Alô, padrão. O Zulu prossegue via Alfa Kilo Pacho 3. prossegue táxi via linha alta, ponte espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 12, 1. Onda 009, segue a aeronave da Azul, via NG Alfa, fonte espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 12. Tem aqui, fonte espera 18, mas estou com 62 agora, voo 2009. Autorizou, 4462. Voo 4462, complexo de Nascimento, torre 1895. 1895, Azul 44... É dois. Salvador, vou uma manhã de novo para táxi com o 82 a bordo. Autonomia 3 horas e 50, alterna, Morenão. Ronda 659, livre táxi, via Batiolo Índia, ponto espera da 10 Torre, 1895, ajuste na 092, bom voo. Ajuste 40, né? 5, boa tarde, mantém a conta de espera. E 1895. 1895, ajuste 4432. Salvador 2442, final, fixa 10. Gente, avistado 2442, boa tarde, cabeceira de locada, todos os pousos autorizados, vento 1, 10 graus, 079. Todos os pousos na 10, deslocada, azul 4432. Bruno 097, ele dá instrução de atitude na posição Peloto, esse é para 2010, ajuste no 012. Está autorizado o MS Pendular de cabeceira deslocada 380 metros, reporte estabilizado. É, só maneira estabilizada, estamos para 2000, devido à restrição interrompida. Bruno 0135, esse é para 4010, ajuste no 012. 4010, controle o Gol 096, poderia completar o R9 da 10? Gol 184, não é para mim, se estiver. Autorizado, Terra Vida 366, desça para 2.500. Reporte, Terra Vida 366. Amarelo, Ian. Quatro, autorizado, pushback, para o próximo. Passa novamente na Lima, Lima Cruzul. 65, decolagem autorizado, 120 graus, 0119. 35442. Salvo 21, decimal 9. 2190 Alô, boa tarde, bom 097. 97, continua a transmissão, aguardando autorização de pouso, cabeceira deslocada em 380 metros. Quem aguardando? Colônia 314, aciona identificação, dessa via, chegada a Mari, parâmetro 050, ajuste no 012. Azul 9135, livre da restrição de altitude da posição PELU, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado ILS, X-ray da 10-1, light cabeceira deslocado 380 metros, até estabilizado. 2000 pés, gerador 1, total de estabilização de 908. 908, mantenha o setor oeste da ilha para sincronizar o que eu quiser. Commodore Departure, good afternoon, Azul 4065, Fire Departure. Yes, Azul 6000, radar contact, on departure, climb flight level 340, dial departure. Climb 340, dial departure, Azul 4065. Leda position, Azul 4065. Clear direct Leda, Azul 4065, thank you. Partida deslocada no 0-0-0-0-0. Leva 884 para o táxi 106 a bordo. Curso automatia, alterna. 1-2-4, táxi via Índia. Confere na 1-0-0-1-1-1. Após o táxi do banho da Gol, ingressa Juliette, portão é o 03. Juliette, portão 3, 4462. 009.1400-079, decolagem autorizada. Valeu, Brasil 009. Taxi Alfa é patente da Juliette, 1097. Taxi Alfa é patente da Juliette. Negociação para o 1510, o ajuste está vazou agora, 1013. Mantenha corredores, reporte para 10 de Paris, ingressando em seu lado. O azul 9135, 95, milhas de meio estabilizado. Azul 9135, torre 1895. 1895, 9135. Azul, aguarda um instante. Sim, está. Autorizado Pozo, 9035, cabeceira deslocada. Quatro, decoração 43 no TLS, cruza a esquerda para o 050, limite ao localizador. 050, Vou 2009, contato com a dama do colégio, subazia, saída da EL para 2240. Ativo via, da EL, solicita final 200. Turma C 200, com 2009. Ativo final 200, 2009. Bom, nós do 4 na escuta. Na escuta, bom, ótimo, 84. Em condições de acção um pouquinho mais à frente? 4.000 pés, ajuste no 012. 1097, aproxima taxa e Juliette, visual azul. Gente, no 097, o azul paquera no 3 e logo após você prossegue até o 4. Faz o azul com 24, 09. Salve, salve, o Bairro 08. Possível, Bairro 08. Eu vou te botar com o ano aqui pra dar a rota de lançamento. Eu te reporte uma história, Bairro 08. Bairro 08. 614, enquanto que tiver vizinhos à frente, façam pela direita, temos tráfego sobre a ilha de Itaparica, realizando o lançamento de paraquedistas. Cada linha e manter a partida deslocada. Voo 2009, voo Coral da Provence. Voo Coral, voo 2009, Mato Grosso. Azul 9135, sala 13, direita, 121. Direita, 21, 9131. Alfa para Juliette. Alfa para Juliette, alinhar e manter a partida deslocada. Alzerá, só com partida uma tempo, 1-8-4. Partido 4-3 a tempo, ao cima do Brasil, partido 3. Zero, meia, dois, cinco, chame se para o Recife, 1-2-5-1, até 9-3-3-9-5. 165, contact from CC frequency 125, decimal 1, East Omega 123, decimal 95. Gente, ingresso em Interlagos, você pode contatar o Juliette Quebec Lewis. Ingressando em Interlagos, você pode contatar o Juliette Quebec Lewis. Atingiu 2000, pro Azero 5004, no 4, passar em Interlagos. Meu nome é Cruz Matrato, está autorizado em LS-SQ da Pistana 0, e pode estabilizar. Passará ao espaço. Boa tarde. Boa, 1659. Contato radar na decolagem, suba via, salto da El para o nível 360. Beleza, obrigado. Da El. Passar a passagem. Passará a passagem. Vibração São Miguel no 3008, repete a surgir. Passará a surgir no 3008, vai ver o resultado. 2009, sendo centro Recife, 1-2-5, 1-3-3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5, 2-0-0-9, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 1884. Voo 1884, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 230. Via Puca para o 230, voo 1884. Nada 17 autorizado, possível 360 na terceira milha fora, o Juliette Quebec Hill. Confirma, Juliette Quebec Hill. Está autorizado a sinal 17, possível 360, ok? Na terceira milha. Ok, possível 360 na terceira milha, Juliette Quebec Hill. Quebec Hill está presente no centro 360 pela esquerda, repórter interceptando a final 17. 360 pela esquerda, repórter interceptando a 17. O Xenem é 3 e 4 na escuta da torre? A torre está abaixo a casa no 4. Ok, Atenção, tráfego à esquerda da aproximação, mantendo no 1.500 pés, não irá interferir, cabeceira deslocada, o vento no 50 graus 07 nós, pouso autorizado. Metro 34. Pono 5007, pouso autorizado, vai checar. Chegada bom, desça para 4 mil pés. O ajuste de altímetro no 01. Prosseguindo na guarda de alta tensão, transfecção. Sala 22, libera direito, no 211. Chama centro Recife, frequência 125, próximo a 1, hotel 133, próximo a 1. O que está acontecendo ao centro de Gente, a